perdão revelado na cruz do Calvário. Naquele que foi oprimido e humilhado em meu lugar. Perdão para ter as feridas curadas. Perdão liberado sem mágoas me faz livre pra adorar. É preciso ceder para ganhar. É preciso lutar para ser feliz. É preciso pedir. Porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. É preciso ceder para ganhar. É preciso lutar para ser feliz. Dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração, porque assim se faz mais forte o coração, porque assim se faz mais forte o coração.